O Joãozinho está sentado na primeira fila. O professor pede para os alunos darem exemplos de excitantes. Excitantes. Exemplos de coisas que são excitantes. Certo. A Maria falou assim: o café. Sou muito bem. Muito é verdade, bem. É verdade. Café é um excitante. O Antônio falou: o álcool. O álcool. Esse Antônio é de São Paulino. O álcool. Ai, meu Deus, eu não gostei disso. Marcelo, vou meter a mão na sua cara. Sei que você tá com vontade. Dá vontade, não farta, não. Muito não bem. Não farta, não. O professor falou: beleza, parabéns. É só é corintiano agora. Aí, Joãozinho, corintiano. É verdade. Ele é shake. O Joãozinho é corintiano. É, shake dói. É shake. Mulher pelada! É excitante mesmo, também acho. A Joãozinho fala, o professor fala: rapaz, tu vai dizer ao teu pai pra vir falar comigo amanhã, rapaz. É. Eu tenho duas palavrinhas pra dizer a ele. É. No dia seguinte, o professor repara que o Joãozinho tá sentado na última fila. Uhum. Joãozinho, você deu o recado pro seu pai? Passou? Eu sim, senhor professor, eu dei o recado. Que ele te disse? Ele me disse, se o teu professor não fica excitado com uma mulher pelada é porque é viado. Fica longe dele, por isso que eu tô sentado aqui. Por que será que ele é assim, né, mano? Uma educação primordial, né? É de uma moral, assim, incontestável. Muito bom, engraçado. Foi mais ou menos, né? Foi uma delícia.